verso. Escrevo minha experiência nesse universo vasto, feito a mente dos escribas que me inspiram. Receita de volume e compressão, enquanto giram botões desassocio reis, mandões e seus reinos sem treino. Jogo de decisão, todo dia, todavia. O ritmo é meu guia, eu sempre acho o tempo, mesmo quando eu me atraso, exótica. Flor de lis do vaso, rara rima, rara imprime minha marca nessa nova era ótica de pássaro. Decifro quem me ferre, é claro. Esquivo-me do mal pra então seguir o meu caminho. De luz, rosas, espinhos, ao mestre com carinho. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Direto do pulmão pra rua, ha. Direto do pulmão pra rua. Essa é direto do pulmão pra rua. Direto do pulmão pra rua. Direto do pulmão pra rua. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Direto do pulmão pra rua. Direto do pulmão pra rua. Direto do pulmão pra rua. Mais uma, direto do pulmão pra rua. Ha.